box, grato por você. Bom dia. Agora bom dia, o Fernando Mendes. Bom, no coração, pode ser, né? 1-0, pronto. Fernando Mendes, 5-1, a linha da cola 5-0, 22-0 graus, com 3, não. A linha da cola 1-0, Mendes. Meia 257, controle 1-9-9-8. 9-8, meia 2, bom dia, bom dia. Controle Salvador, Chanel 62, bom dia, perfil Israel, cruza 1200. Chanel 6251, contato radar, sua planilha 360, direto Lida. Direto Lida, 360, 6251.